O projeto Meninas da Gel, ele é muito importante hoje. Por quê? Porque dentro do projeto nós aperfeiçoamos nossas técnicas, nós aprendemos novas técnicas e nós conseguimos levar essa ferramenta, né, essa geotecnologia para as outras pessoas que não estão no mundo da geotecnologia. Então nós somos de diversas áreas, né? Somos meninas e meninos, né? Isso é importante abrir esse parêntese. O grupo é formado não só por meninas, tem os meninos também. Mas apesar do nome ser Meninas da Gel, existem os meninos, tá? Então, era essa a observação que eu gostaria de fazer. Então, quando a gente, dentro do projeto, a gente consegue levar toda essa informação, a gente pega essa informação, a gente ganha essa informação, a gente aprende, né? A gente adquire esse conhecimento e a gente consegue levar a geotecnologia para fora do projeto, para fora da universidade, né? E mostrar para as outras pessoas que estão fora da nossa realidade acadêmica que a geotecnologia é importante, né? Importante em diversas áreas, em diversos momentos. Por exemplo, a geotecnologia, ela é importante para o monitoramento ambiental, no planejamento urbano e plano diretor, né, servindo como instrumento para tomada de decisão para políticas públicas e administração pública, na técnica de geomarketing, que é toda e qualquer técnica de marketing, né, que se usa para localização, que se usa, né, a localização como ferramenta para mapear onde está o público-alvo que a gente deseja alcançar. A gente recentemente a geotecnologia também foi aplicada no monitoramento, né, do vírus da COVID-19. Então existem vários trabalhos que foram utilizados, que foi utilizado, né, as geotecnologias para fazer esse monitoramento do vírus. E, por exemplo, também na agricultura nós podemos utilizar as geotecnologias para mapear os plantios, identificando a área pontualmente, o que vai auxiliar em uma aplicação localizada, né, de insumos. Então, dessa forma, a gente consegue diminuir o custo de produção e, consequentemente, aumentar o lucro, né, e a produtividade. E também a gente consegue amenizar o impacto ambiental que algumas técnicas, né, que são realizadas na agricultura possam causar. Então, são inúmeras coisas que a geotecnologia pode estar inserida. Mas nós, muitas pessoas, né, muitos empresários, muitos agricultores, no caso da minha área, que eu sou agrônoma, muitas pessoas ainda não conhecem o que é a geotecnologia e de que forma usar essa geotecnologia. Porque a geotecnologia, ela é um instrumento facilitador, né, para tomar decisões, para poder fazer planejamento. Então, o projeto, ele é importante hoje para nós pessoalmente, para aprendermos, para nos capacitarmos e também é importante para a sociedade. Porque nós levamos esse conhecimento para fora do projeto, para as outras pessoas que ainda não conhecem o que é geotecnologia. E isso é importante, porque, por exemplo, em outros estados, as geotecnologias são muito utilizadas para muitas coisas, para diversas áreas que eu acabei de falar, né? E muito mais. Enquanto que aqui a gente ainda tem, assim, um conhecimento pontual, né, de o que é a geotecnologia, de como nós podemos utilizá-la, né? Então, a gente consegue contribuir positivamente dentro da sociedade nesse sentido, porque nós conseguimos fazer com que haja o desenvolvimento, né, do local, né, e assim futuramente do nosso estado, né, aplicando as técnicas de geotecnologias.